você. Pra levar sempre comigo por um caminho só de paz e amor. Atenção, estou cansado de falar, mas são palavras.